conforme o loco. Vai reportar, obrigado. Salvador, muito bom dia, Trip 5486. Bom dia, 5486, contato radar, subou 200 na saída Momo. Momo 200, 5486. 123 Santos, escuta, bom dia. Bom dia, web 6723, está autorizado, táxi Alfa e Juliette, gate 4. Alfa e Juliette, gate 4, 6723. 723, é o Sano? Na escuta. O senhor recebeu algum componente de carro aí na aproximação? Eu ativo dois nós. Localizador 941. 941, torre no 895. 4, tá pronto para a cópia? Acima, senhor. Ok, está autorizado então o caminhão, nível 3.0, nível 0.6, quando a decolagem é da 1.0, subida é da E após a mesa aqui é o fim, o controle 1.2.0. 8, onde o 4, 2, 0, 1, 2, 4. Tá, o caminhão 3, 0, pelo menos passou, né? Passou de voo, depois 10, curva direita, saída da El, depois da El Neta, depois 20, vai detectar o 4, 1, 0, controle 2, 0, 8, 2, 4, 4, 2, 0, manda 2, 4. Meia chame tudo no 895. 895, até daqui a pouco. Alfa Delta desça para 4.000 pés com 1017. Control. Tango Kilo Rodeo Alfa. Controle Salvador Alfa, Tango Kilo Rodeo Alfa. Kilo Rodeo Alfa, Salvador, bom dia. Mil pés no corredor, chefe. Você está autorizando voar direto Morro de São Paulo, a princípio, 2500 pés? Ok, direto Morro, está autorizado, porém mantenha mil pés inicialmente. Ok, vamos até os corredores da 1-2-2-2-2-2-2. Ok, então, o Naxé reposta no Parada Bar. Mostrará o Parada Bar. Controle C28F decolou, boa tarde. Boa tarde, 5728, submarinha 350 na Puca, vigilância. 350 na Puca, tem algum tráfego no litoral que podia manter os 3 ou 2500, umas 10 milhazinhas? Não, sem problema, tem ninguém não na sua área, pode voar aí abaixo dos 8, sem problema. Espetáculo, então vai dar um passeado aqui, mas é coisa de 2 minutinhos. 74. 754, identifique, chega da Mari, desça ao 060. 060, fizemos o contato com o Recife. Tá comigo agora. Web 6741, chame Recife em 1251, na perna 13325. Recife 1251, na perna 13325, no Web 6741. É o trip 5486, possibilidade já para Lençóis, da presente? Autorizado, direto né, faz o 5486. Prepe. Tá precisando avistando, tá 3566. 3566, 12 no 895. Obrigado, tá bom. Paulo Salvador, boa tarde, tá 3296. Soxíndia, qual seria a sua rota vai prosseguir via litoral até Porto Seguro? Fiquei autorizado a subir o 0065, Eco Fox India. Ainda não me escuta. O Eco 5728 agradece e vai voltar a subir. Ok, 5728, 350 sem restão. 35, obrigado. Serra Golfo vai ingressar na terminal Aracaju, chame o controle 1203, Tango, Serra Golfo. Se identifique, chegada é a Mari, desça ao 070, número 3 na aproximação. Sim, 0 por 50, gol 600. 600, desça para 2017. 2017. 486, chame o centro em 12685, alterno 2545. 2685, 2545. Zero, vai atentar isso para a posição de 11 horas, 8 milhas, um tráfego, está cruzando 3 mil pés em subida, é um Papá 32 Romeo com deslocamento oeste. Tráfego adicional, sua posição de 1 hora, 10 milhas, mantendo mil pés, é um Bravo 92 Papá, não irá interferir na sua aproximação. Quilo Romeo Oscar, vai prosseguir mil pés para Barra Grande. Frequência livre até a volta. Uno 754, desça para 2000 pés, 1017. 2000 com 1017, 754. Gol 924, desça para 3000 pés, 1017. 1017, 1017, 1024. 1028, F, 1051. 6741, chame Recife, 1251, alterno 3325. Boa tarde, senhor Alfa Juliette, DT11, 3566, obrigado. ONU, alternativa ONU 3325. 35 ONU, 35, muito obrigado aí, um bom domingo. Então, 251, 2535, obrigado. 5728, Salvador. Recebe 28? Eu troquei de rádio aqui, estava baixo. Ok, 5728, ainda é Salvador. Tente na primária de Recife, é 12685, por gentileza. Vamos tentar 2085, obrigado. 728, bom dia, domingo. Alfa Delta Delta, prossegue. Três regras modificadas agora aos 49. Desse condições light para 1500 pés, 1017 o ajuste, informa na rotatória. 154, reduzo para 1809, está seguindo o tráfego da companhia, 8 milhas. Índia, ser chamado para Porto Seguro? Mais uma hora de Porto Seguro. Ok. Estabilizado, 600. Gol 600, chame Toja no 895. Ok. 18, confirme, 18? Meia? Não, no 895. Ah, 895. 754, livre LS, pode estabilizar. Reportará, 754. LS, posto aéreo no 416, está autorizado. Patrulha, IH, nível 140. A decolagem é da 1-0, com curva à direita, subida é a coral. E após coral, prossegue em alta direta, com rebanho. Mike Bravianca, Sony 0422, voo na proa de toque, desça nível 050. 0422, na proa de toque, para o 050. Controle Salvador, voo no 328, passou 180, descendo para 1950. Voo no 328, identifique, chegada Mari, desça o 050, entregue 259, é o número 4 na aproximação. Este é o 050, chegar na Mari, vai entregar 259, voo no 322. Estabilizado no 754. Voo no 754, chame Tojo no 895. 1895. 924, da Gol, livre LS X-Ray, voo estabilizado. Livre LS, estabilizado, pessoal. Mike Bravian, que desça para 3.000 pés, 1.017 pro de Duna. 3.000 pés, 1.017 pro de Duna, Mike Bravian. verdade agora, eu vou no 600. Vou no 600. Alfa Juliette, Juliette é o 2. Alfa Juliette para o 2. É verdade. Alfa Delta dos óculos, calma. Ok, chame Torre 1895 Alfa Delta Delta. 1895 Alfa Alfa Delta. T28 vai tentar essa posição de 11 horas, 10 milhas, Papá 32 Romeu, mantendo 065 condições UES com deslocamento sudoeste. Não irá interferir na sua aproximação. 7, estaremos atentos no Bono 322. Está cruzando 120, descendo para o 050. Bono 322. Confere. Gol 934 estabilizado. Ótimo. Torre Salvador 1895. Bom dia. Reduz para 229. É 2 para 2, 209, 3, 2, 2.